Fusão demorou. Fusão demorou. Fusão do nosso rap. Evolução é raciocínio e a voz sempre é bela. Na humildade de RP tem muitas palmas pra favela. Quebrando a regra de protesto com a sabedoria. Um, dois, são um teste e é fusão a nossa sigla. Porta-voz de atitude com alternativa certa. Consciente do que fala e não quebrando as pernas. Verídico e realista, sem cena de novela. Minha parte eu tô fazendo, hip hop é coisa séria. Ritmo é de poesia, o som que trinca não tem conversa. Somos antipo político que aqui não tem promessa. Rejeitando discriminação porque a ideia é positiva. Dos atos tá em fatos da cultura uma obra-prima. Entre o tema que pode ser livre declarou seu fundamento. O argumento que tem união é que fortalece o conhecimento. Que define a ilusão, sei viajar no tempo. Hoje eu sei e comento que o empenho é periférico. Desacredita Zé, venha conferir de perto. Porque a vida nos ensina e o sistema deixa cego. Está encoberto, oculto, que é como um atraso. Pra mostrar-se vencedor e não um derrotado. Aprendizado, equívoco, errante é você. Pra ser sujeito homem, tem que aprender a viver. Escolha seu caminho, mas tente reverter. Que o X da decisão é o exemplo ou a lição. Pois na prática do bem tem uma bela opção. Pra combater os desacertos da vida miserável. Jamais vou desistir, a poesia é meu trabalho. Jamais vou desistir, a poesia é meu trabalho. Bem-vindo ao hip hop, na favela. Mundo de informação, na favela. A verdadeira arte, na favela. A verdadeira arte é o rap, que é o som. Bem-vindo ao hip hop, na favela. Mundo de informação, na favela. A verdadeira arte, na favela. A verdadeira arte é o rap, que é o som. Certificando a sua mente, chegando humildemente. Um discípulo da paz, discreto e prudente. Mensageiro da verdade, da pronúncia que citada. Conceituoso sim, e a rima nunca para. A honestidade é rara e habita aqui no peito. Respeito tem de sobra e é sempre daquele jeito. Prossigo na narrativa com uma consideração. A postura tem atitude e a conduta é ter emoção. É locução mental com pura sinceridade. Semestre de cerimônia, diploma, dignidade. Guia me livre, guarde, me afaste da mentira. Conserve meus pensamentos e ampare a periferia da armadilha humana, do poder executivo. Como diz o ditado, é manter de olho vivo. É por essa, por outra, por várias circunstâncias que a política me cabrera, da polícia só distância. Prefiro ficar as pampas, seguindo ao pé da letra. Da virtude essencial, da coligação perfeita. Que atinge a classe alta, com um tiro na cabeça. E sem bancar o besta, aí, escute o toque. Eu não me julgo sábio também, não somos Loki. Pelo contrário aqui, a doutrina sempre foi forte. Pelo contrário aqui, a doutrina sempre foi forte. Pelo contrário aqui, a doutrina sempre foi forte. Bem-vindo ao hip hop, na favela. Mundo de informação, na favela. A verdadeira arte, na favela. A verdadeira arte é o rap, que é o som. Bem-vindo ao hip hop, na favela. Mundo de informação, na favela. A verdadeira arte, na favela. A verdadeira arte é o rap, que é o som. Sem astral no vocal, permanecendo efetivo. Que o primeiro passo aqui é ser modesto, é objetivo. Mantendo o equilíbrio, a raiz sempre foi forte. No ponto é energia e a rima é como um choque. Que a expressão comove, unindo a paz de mano. A voz fala mais alta, a verdade vai nos guiando. Na fé mais sem mingué, mostrando como é que é. Orientando os que estão na luta, pra frente não de ré. Pois é, a vida é dura e depende da sua pessoa. Quem pensa positivo vai sempre viver de boa. Não foi escrita à toa que já deixou marcado. Cabeça vazia é oficina do diabo. A mente criativa evolui e tem resultado. Um coração sincero, leal e consagrado. Por outro lado eu vejo truta de correria. O amical é o desagrado, eu percebo na maioria. E aí passo por cima e sigo na levada. Primeiramente já e o resto a gente encara. Primeiramente já e o resto a gente encara. Primeiramente já e o resto a gente encara. Bem-vindo ao hip hop, na favela. Mundo de informação, na favela. A verdadeira arte, na favela. A verdadeira arte.